Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Esquina 64. Hoje nós vamos mergulhar de volta nos mundos dos esportes para falar sobre a profissão de coach. E para bater um papo conosco, está um dos coaches brasileiros mais consagrados do cenário competitivo de League of Legends, o Diogo. Isso, e boa noite, na verdade nem boa noite, mas boa tarde, bom dia ou quando for que estiverem ouvindo. Mas meu nome é Diogo, nome real é Thiago Maia de Souza. Eu sou médico formado, mas atualmente eu atuo como coach no League of Legends e produtor de conteúdo no YouTube, Facebook, etc, etc. Sobre League of Legends competitivo também. Cara, você já se acostumou com o nome Diogo? Por exemplo, quando te chamam de Thiago Maia, você chega a estranhar alguma coisa do tipo? Vou te falar que em alguns momentos, em alguns assim, devaneios, eu me confundo um pouco ainda. É muito interessante porque meio que o Diogo se tornou praticamente o alter ego mesmo, a ideia de ser muito mais chamado de Diogo. Existe um meme na comunidade de LoL brasileira competitiva de me chamar de Thiago Maia, algumas pessoas seletas ainda mantêm isso. Mas eu reconheço como Diogo na maior parte das vezes. As pessoas que não estão nesse meme de Thiago Maia, o pessoal adora Thiago Maia, acho que é muito sonoro, né? É tipo a mãe brava, né? Quando vai te falar o nome completo, né? É, eu sei como é que é. Mas eu já acostumei também, mas os dois funcionam bem, de todas as formas. Então fique ligado, pois hoje nós vamos conhecer mais sobre os coaches, o que eles comem, onde vivem. Não, brincadeira. Diogo, se você fosse explicar para o público geral, que não acompanha esportes eletrônicos, como que você descreveria sua profissão de uma forma geral? Acredito que o jeito mais fácil de descrever minha profissão é compará-la diretamente com futebol. Acho que esse é o ponto 1. O coach de futebol, ele faz não ativamente, mas sim analogicamente o que eu faço. Na verdade, para começar a falar dessa profissão, a gente tem que falar do cenário competitivo em geral. Que o competitivo de qualquer esporte eletrônico, ele é muito similar ao competitivo de um esporte tradicional. As pessoas às vezes não têm essa ideia. Então você tem uma rotina, você tem momentos onde o jogador vai ter que treinar algo específico, algo não tão específico. Então ele precisa de alguém para gerenciar isso. Ele precisa de alguém para gerenciar como ele vai melhorar para ter um desempenho. Então no fim, o meu trabalho é fazer com que o jogador ganhe. No final do dia, essa é a ideia. Uhum. E achar as melhores maneiras dele chegar no objetivo dele, que é a vitória, seja em performance individual ou em equipe. Isso é o resumo da obra. Mas, analogicamente, que nem eu falei, se for estabelecer um paralelo, o paralelo seria com o futebol. O treinador de futebol, ele faz praticamente uma função muito parecida com a que eu faço. De colocar os jogadores na mesma página, de realmente ministrar treinos individuais em equipe. Então, tem vários paralelos bem ativos. Tá, então durante sua rotina você trabalha individualmente com jogadores e coletivamente com o time também, certo? Sim. Geralmente eu tô acompanhado de uma comissão técnica competente. Eu até agora trabalhei com profissionais muito bons da minha carreira. E eles me ajudam, a gente se divide da melhor forma possível entre o trabalho. Mas, querendo ou não, a minha função na maior parte das equipes é como head coach. Isso varia, eu já fui assistente algumas vezes. Ou seja, eu sou o principal responsável pelos meninos, principal responsável pela rotina de treino, principal responsável pelo comprometimento com o desempenho e em organizar todas as peças que fazem parte de uma comissão, que não é só um treinador. A gente tem psicólogo, analista, fisioterapeuta. A maioria dos times conta com todos esses profissionais e é parte também da minha função organizá-los da melhor forma possível. Dá pra parar! Tô tentando acertar você! O que você jogava antes do WoW e como que você entrou nesse mundo competitivo? O jogo da minha vida, por assim dizer, por incrível que pareça, não é o WoW. Agora tá se tornando, né? Mas na raiz de tudo que eu sou competitivamente, foi o World of Warcraft, que é um jogo incrível. Hoje em dia a gente pega meio que o que se vê hoje não é fidedigno como de fato o WoW já foi. Ah, mas teve uma galera que voltou a jogar aí depois das últimas expansões, né? Mas não é ainda, não chega aos pés do que já foi, falando assim, mesmo que saudosismo. Eu jogava competitivamente lá tanto o PvE como o PvP, principalmente o PvP, e foi ali que eu tive um pouco desse gosto. E é muito interessante você me perguntar isso, porque coincidentemente eu encontrei com o pessoal dessa época que jogava comigo, e eles citam bastante isso, porque eles me chamam por outro nome, que é um nick que eu tinha no WoW, que chamava Fenring, não Joe. Então tem o terceiro. E a razão pela qual eu parei de jogar o WoW e vim pro LoL foi um mix de duas coisas. Primeiro, que antigamente o WoW a gente jogava no servidor gringo, num servidor que chamava Warsong, e teve a migração pro servidor brasileiro. A gente não conseguiu manter o grupo que a gente jogava há tantos anos junto. E a gente teve a greve das federais, porque, como eu falei, sou formado em medicina, mas nessa época eu tava ainda na faculdade. Com uma das greves das federais, uma das muitas greves, né? Porque, querendo ou não, teve bastante greve na época que eu tava formando. Uma das muitas greves acabou ocasionando isso, que foi uma situação de que eu não tinha nada pra fazer. Assim, não tinha nem como fazer outra coisa. E eu precisava de um jogo, porque o WoW rolou a migração. Então, o que eu vou fazer? O que tem pra fazer? E tinha, sim, alguma coisa pra fazer, que era um jogo novo que tava começando, que era o League of Legends. Eu tinha jogado um pouco, mas... Jogo novo no Brasil, no caso, né? Tinha jogado no servidor, desde o beta, no servidor do NA, mas não pensando em competitivo. E nessa época eu comecei a ver que os times estavam começando a se formar. Uhum. Chamou a minha atenção e eu acabei fazendo uma inscrição para um time, que na época era a Lemon Gaming, que depois veio a ser a Cizone, um dos times dos primórdios aí. É, deu certo, eles me aceitaram como caçador deles e a história começou aí de time para time, de... situação para situação. Eu fui evoluindo, fui aprendendo, fui crescendo e hoje em dia eu já tenho, entre aspas, mais conhecimento, tenho mais noção do que eu tô fazendo. Essa, na época dessa greve das federais, foi em 2013, né? Foi mais ou menos aí que você começou a jogar LoL. Sim. Foi em 2013, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. É, foi 2013. Jogar LoL competitivamente, no caso. Uh-huh. Ah, eu jogava, tá. mas não, eu jogo desde o beta, mas não com... Falar competitivamente é bem importante exatamente por essa questão de ser um jogo diferente. É um jogo diferente, um jogo competitivo. Ah, sim, com certeza. E você sempre jogou como jungler? Bem no comecinho, quando eu não era competitivamente, eu jogava como suporte. É porque a posição do jungler foi crescendo muito com o tempo. Uhum. Então, inicialmente, ela não tinha tanta força. E a jungle era muito estranha, gente, sinceramente. Quem jogou essa época sabe. Você não tinha item da jungle, nada disso. Então, era muito sofrido, não gostava. Mas assim que a gente teve o meta da jungle de tanques, o primeiro meta da jungle de tanques, com Naso, Zek, Nautilus jungle, que nem existe mais, né? Uhum. Eu fiz essa migração, que era natural, já que os suportes eram, assim, a função que você fazia como jungler, como suporte, era muito mais de givar o seu do que necessariamente jogar um jogo em si. Então era muito mais tático e muito menos como é hoje em dia, que é uma função agressiva, é uma função de definição de ritmo de jogo ativa. Porque antes, meio que você tinha que jogar um jogo na jungle pra tentar absorver recurso, uhum. Mas você não era uma máquina de gank, não existia isso. O ritmo era outro. Então foi muito fácil fazer a transição, mas grande parte da minha carreira e até hoje eu sou main jungle, off-roll e suporte. E o resto eu sou deprimente. não, que isso. Quando eu fui terminar o meu jogo competitivo, o último champion que saiu antes de eu aposentar foi a Rek'Sai, que foi muito triste pra mim, porque era um campeão que eu tinha certeza que eu ia amar jogar. Uhum. Então eu olhei pra ela e falei, droga, agora vai ser... E aí, coincidentemente, o Napon tem um dos melhores champions dele da carreira, a Rek'Sai, e foi a primeira pessoa que eu treinei após ir pra coach. É, na época da CNB. Isso. Eu vou contar até... Acabou o tempo! Tá, então você teve toda uma carreira progressiva dentro dos esportes, certo? Você começou como jogador, e então como analista, e depois como coach, é isso? Então, esse flow é o mais difícil de traçar, porque o flow fácil é de jogador para técnico, tanto que normalmente eu falo isso para, como eu vou dizer, facilitar, mas o cenário que a gente tinha, já que você me dá esse espaço para colocar com mais detalhes, a gente tinha um cenário que era muito incipiente, então as coisas tinham um ritmo diferente. Você não tinha campeonato todo final de semana. Você tinha um campeonato uma vez a cada 3 meses. 2, 3 meses. O campeonato que você tinha, de fato, todo final de semana, era Go for Local, num campeonato de 100, 200 reais. Então, jogando o dia inteiro do domingo. Dando right point também, né? É, dava RP, mas assim, pra ser jogador profissional, você teria que pensar, né? Não dá pra viver de RP, por assim dizer. Era meio complicado, e como eu fazia faculdade e a greve acabou uma hora, que nem eu te falei, a greve foi um grande motivador, eu tinha idas e vindas com projetos e momentos onde eu podia assumir, ou precisava que eu assumisse, a posição de jungler nas equipes que eu tava, e momentos que eu conseguia ficar na side, no canto, ou como reserva, ou necessariamente como treinador. Então, dentro desse período, teve muitas indas e vindas nesse sentido, de treinador, reserva, mas no fim da carreira como jogador, a última equipe que eu defendi foi a NTZ. E aí é um momento de virada muito grande, porque, primeiro, eu tranquei a faculdade para poder fazer esse esforço final na NTZ. Segundo, que a NTZ na época não era a organização que é hoje em dia. A NTZ hoje em dia é super consagrada, mas eu estive presente no primeiro time da NTZ, como jungler. Então eu confiei neles, confiei no projeto que eles colocaram. De fato, são pessoas que queriam fazer algo diferenciado e fizeram. A NTZ hoje tá aí, já tá mais do que consagrada. Mas na época era uma aposta. Eu tranquei a faculdade por um ano e meio, depois dois. É, mais um ano e meio jogando. Depois de toda essa carreira de idas e vindas, eu acredito que eu fiz um trabalho ok como jungler. Em determinado momento eu era top 3 jungler do Brasil, ou seja, a situação estava realmente complicada. É, mas eu tenho boas memórias, ganhei alguns campeonatos pequenos. Normalmente, essa era uma época que a PEN estava muito forte com a line de coreanos. Eu peguei, sim, esse final. Da Cade também, né? Como da Cade, isso. Eu peguei esse finalzinho aí. Então, eram campeonatos que eram difíceis, sim. Eram bem mais difíceis do que aparenta. E eu acredito que no final o saldo foi positivo. Eu tive uma carreira de jogador que poderia ter continuado. Eu tinha, inclusive, na época, algumas propostas interessantes de equipes. Mas, no fundo, eu queria testar também essa coisa nova que falavam que dava pra também fazer, que era ser treinador na época. Uhum. E existiam os treinadores, mas até hoje o coach ele tem uma procura bem mais complicada no mercado. Exatamente porque você tem pessoas que estão aparecendo aí, que, por exemplo, o Maestro foi uma grande surpresa há uns anos atrás e hoje em dia já está super consolidado, é com certeza o melhor coach BR, acabou de ganhar o prêmio, mas de fato quem está no cenário entende que ele tem um trabalho de qualidade, que não é à toa que ele ganhou esse prêmio, não é à toa que ele ganhou o primeiro CBLOL do ano e ficou em vice nesse próximo. Então, apesar de aparecerem pessoas como ele, ainda é muito complicado, ainda tem pouca gente capacitada aparecendo, e naquela época não tinha ninguém, era o começo, e foi uma experiência bem interessante na CNB, porque o grupo que eu tinha para trabalhar era um grupo muito novo, então dava para eles ouviam bastante, dava para fazer bastante coisa diferenciada realmente. Uhum. Foi uma experiência que eu tenho bastante carinho, eu fiquei 2 anos na CNB, então deu para pegar bastante experiência como coach lá, daí para frente eu me mantive como coach, não voltei para jogador, e atuei em diversas equipes, atuei na Cade, na PRG, na PEN, e atualmente eu tô free agent e analisando o que eu vou fazer nesse futuro. Tá, então essa transição entre jogador e coach ela não foi premeditada, né? Apesar de que você falou que você tinha interesse em atuar como coach, você viu a possibilidade surgir aos poucos e aos poucos você foi se adaptando, é isso? Sim. É que aí tinha um detalhe, que de fato eu queria terminar minha faculdade. E isso era algo bem importante na época e que claramente eu não conseguiria fazer. É porque, de novo, é tudo muito dinâmico. As coisas não são preto no branco, elas têm vários tons de cinza. Então, o que acabava acontecendo? Eu tava na faculdade, só que aí começou a crescer isso, então já não dava, em determinado ponto eu olhei e falei, não dá pra ser jogador e fazer faculdade mais. Eu tenho que estar aqui, tenho que estar numa gaming house. Eu peguei esse bem no começo, onde nem gaming house existia, então... Você tem ideia do quanto que foi no começo. É, ainda mais um curso de medicina que é muito intenso, né? Bom, eu ainda consegui conciliar com um coach, exatamente porque não haviam outras pessoas. Então, melhor que ninguém é alguém que estava no cenário e que vai viajar toda semana. Uhum. E eu viajei toda semana durante 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, quase 3. Todo final de semana eu pegava ônibus sexta-feira, às 10 horas da noite. Eu viajava 8 a 10 horas de ônibus. Chegava sábado em São Paulo, trabalhava os meninos sábado, domingo. E no domingo eu voltava e tinha aula na segunda. Então era uma rotina, assim, super ultra puxada, mas que, no final, valeu a pena porque eu consegui conciliar os dois, consegui construir uma carreira competitivamente e consegui concluir a faculdade. Então, nesse período que eu fui coach dessas 4 equipes, tirando o último split com a PEN, o split do CBLOL, o último, eu ainda estava nessa rotina dupla praticamente ativa. Agora, eu tô realmente num momento de gravação desse podcast. Uhum. Eu tô num momento de definição, exatamente porque eu tenho que decidir o que eu vou fazer. A gente tem um cenário claramente crescente na minha frente, competitivamente. Realmente, eu tô vendo cada vez mais que eu posso construir uma carreira ativamente no League of Legends. Eu não preciso, talvez, de voltar pra medicina tão cedo, é isso que eu tô querendo dizer. É o que tá se desenhando na minha frente, por assim dizer. É, sempre vai ser uma aposta considerando toda a carreira acadêmica que você teve, provavelmente ainda tem, né? Eu entendo. É algo que é muito delicado, porque, obviamente, o treinador de League of Legends é uma carreira muito mais volátil, é uma carreira que não tem a segurança da medicina, mas que, ao mesmo tempo, te permite vivenciar coisas e emoções e situações únicas. Campeonatos, adrenalina de competição. Então, tem muitos pontos aí, tem diversos pontos, realmente. falando um pouco agora sobre a função do coach como um todo, tá? Qual é a função específica do coach dentro do time? Por exemplo, como que é a sua rotina no dia a dia? O coach, ele tem uma função que, entre aspas, ela flutua. Cada equipe vai ter uma necessidade específica e o coach, ele vai atendê-la da melhor forma possível. Por que eu tô querendo dizer isso? Tem equipes que claramente você vai querer ter um trabalho muito mais focado no individual dos jogadores, por exemplo. Então, talvez seja esse o ponto que você precise de atuar mais. E tem equipes que, muitas vezes, eu tive que fazer uma parte mais analítica, mais tática, porque a equipe era muito, muito mais madura em vários sentidos. Então, primeiro que não existe como colocar uma função perfeita, varia conforme a necessidade da equipe, mas as linhas gerais de trabalho e de rotina são geralmente, hoje em dia a gente tem um trabalho de rotina similar a um trabalho usual, ou seja, a gente tem horário de trabalho. A maior parte dos times considera um horário de trabalho ativo de meio-dia até 8h30 da noite. Esse é o trabalho padrão. E durante esse tempo, eu estou supervisionando a equipe em treinamento em equipe. Ou seja, a gente tem os blocos de treinamento com outras equipes, de jogo ativo, jogo em equipe. E durante esse momento, eu estou dando um feedback tanto individual como da equipe, preparando as estratégias e os objetivos daquele dia para aquela equipe. Depois disso, o jogador, ele tem um período de treino individual e eu também tenho um período individual onde eu tenho que reunir as informações que eu tive no dia para o próximo trabalho. Então, a rotina do treinador é ficar realmente assistindo os meninos jogando, em grande parte, resolvendo todo e qualquer problema que pode vir a aparecer. Por exemplo, se às vezes o manager ajuda nisso, às vezes não, já tive esses dois momentos na minha carreira. Você tem que preparar uma rotina de treino. Não é só treinar competitivamente, tipo, só jogar com outra equipe. Não, treino é muito mais que isso. Você tem treinos individuais, você tem treino de 1v1, você tem assistir um vídeo da sua equipe, você tem assistir um VOD de uma equipe coreana que tá indo bem, ou de uma equipe europeia agora, né? Porque as coisas estão mudando. Então, a gente tem bastante disso. Apresentações que são preparadas para os jogadores. Então, é uma rotina bem dinâmica e uma rotina que nunca é, na realidade, para o treinador, uma rotina fixa. Cada dia você vai ter uma dificuldade, você vai ter uma situação para lidar e é como você administra isso que é a parte que talvez eu gosto mais, por assim dizer. Porque não é nenhuma ciência exata nesse sentido. Você vai ter que realmente achar soluções criativas para sua equipe no dia a dia. Acho que a mágica que isso tem, a maneira como isso funciona, é algo que me atrai bastante. Entendo. Até porque é muito novo, né? Não tem para onde você se basear. Todo mundo tá trabalhando na maneira como se acha confortável, né? Sim, vou dizer que até agora eu já estive em um momento onde era mais novo, né? Agora já tá um pouquinho mais difundido. Você tem entrevistas, você tem material para poder estudar de outras equipes. Mas ainda assim, a parte de soluções criativas é porque cada grupo vai ser um grupo. Então, não tem muito uma fórmula mágica. Como eu falei, grupos experientes geralmente vão ter curvas de aprendizado mais rápidas para algumas coisas, que eles já têm domínio ou lembrar de coisas que eles já aprenderam, mas vão ter um pouco mais de dificuldade com coisas novas, por assim dizer. Então, cada grupo vai ter um tipo de particularidade e ao saber trabalhar isso no grupo e achar a solução criativa, o que eu tô querendo dizer é, por exemplo, vamos supor que você lidou com uma situação no seu time onde você estava tendo muita dificuldade no nível 1. Óbvio que o simples seria simplesmente mostrar um replay de nível 1 de um time que sabe fazer. Mas é você fazer essa questão de quebrar o problema, que é, primeiro, identificar o problema, que é a dificuldade de nível 1, que às vezes ele pode ser óbvio. Por exemplo, um exemplo que aconteceu na minha equipe do passado. Ninguém morria nível 1, que é o fácil. Você identifica um problema se alguém tá morrendo, né? É o simples de fazer. Ninguém morria, mas o nosso nível 1 era ruim do mesmo jeito. Por quê? Porque aquele meta era um meta ativo em nível 1. Então, não fazer nada nível 1 era um problema. Esse tipo de sacada e pegar o comparativo e aí entender por que que o meu time não tá fazendo nada. Ah, é porque tal jogador em outra equipe tinha problema nível 1. Então, ele tem esse trauma na cabeça dele. Por isso que ele não consegue atuar bem em nível 1. Ah, tá, então é por causa disso? Beleza. Vamos conversar e resolver. Ou, é porque de fato os jogadores não entendem que nível 1 está sendo ativo nesse meta e o porquê. Então, uma apresentação do porquê que é ativo. E às vezes é uma bobeira. Por exemplo, o time era acostumado a bot lane a sempre dar leash. Eles achavam que isso aí era, sei lá, não existia o jungler começando sozinho. Não, gente, existe essa possibilidade. E isso abre uma margem de coisas novas. Então, essa é a parte das soluções criativas. Identificar problemas e ter soluções criativas para eles decodificar o problema, decodificar a solução e passar pro jogador da melhor forma possível. Eu acho isso uma das coisas mais gostosas de fazer. Acho que requer um pensamento e torna o League of Legends e esse trabalho um trabalho desafiador. Você tem que, de fato, se reinventar todos os dias. Então, nada melhor, na minha ótica, do que um trabalho que te desafia. É isso que me chama a atenção. E tem paralelos com a medicina, obviamente. A medicina também é um trabalho que te desafia todo dia a ter soluções criativas. Embora muitas vezes o médico acomode, na maior parte das vezes, o bom médico vai querer ter soluções criativas para os problemas. Sim. É, também não é um Dr. House que o cara vai chegar e fazer... O cara é criativo até demais, né? Entendo. Mas você comentou muito sobre as suas funções como coach, mas dentro dessas soluções criativas, o que não é sua função? Por exemplo, aonde que termina as suas funções de maneira profissional? Então, onde você exerce a sua profissão e você acha que, tá, esse não é a minha responsabilidade? É complicado dar, tipo, pinpoint, você falar, aqui acaba. Porque, querendo ou não, em diversos momentos, com diversas equipes, eu tive que assumir diversas posições dentro da equipe. Por exemplo, na PEN, no primeiro split do Circuito Desafiante, eu fazia duas funções, ativamente. Eu era, ao mesmo tempo, coach e manager. Então, eu posso te falar que eu não considero que é saudável para um coach fazer uma função de manager. Ou seja, gerenciar absolutamente tudo dos jogadores. Eu acredito que o interessante pro coach é ficar nas linhas do League of Legends, principalmente. Entendi. Às vezes você, como manager, você também gerenciava o tempo dele, por exemplo, pra ele fazer o Media Day da Riot ou coisa do tipo. Você também gerenciava entrevistas? Exatamente. Na verdade, talvez o que pegasse mais, tinha que cobrar coisas que não eram relativas ao jogo. Então, eu não tinha uma identificação perfeita do que era a minha função. E gerava, claro, muito mais atrito com o jogador, porque eu cobrava ele duplamente. A mesma figura tá responsável pelas duas coisas. E no fundo, eu não fazia nenhum dos dois da forma mais perfeita. Obviamente que se eu fizesse apenas um campo de função, eu poderia fazê-lo melhor. E de fato foi o que aconteceu, porque no meio do desafiante, no primeiro desafiante eu não tinha esse manager. Segundo desafiante que a gente conseguiu ter êxito, um dos fatores mais importantes foi o Dado, que foi o manager da equipe, que foi muito presente, muito ativo e conseguiu me aliviar bastante nesse sentido. Entendo, mas isso também se reflete, eu já ouvi alguns jogadores mencionando, que a falta de recursos que a gente tem, até financeiramente aqui no país, a falta de investimentos dentro dos times, reduz os recursos internos que a gente tem na equipe. Você, no caso, estava atuando em duas posições, como coach e manager. Você acha que isso é frequente dentro dos demais equipes aqui no Brasil e talvez fosse um problema dentro do cenário como todo? Falar sobre recurso é algo que você tá correto em citar, mas não necessariamente é tão simples. Porque, por exemplo, o manager não é uma questão de você ter recurso necessariamente. É uma questão de você ter a pessoa certa. E acredite, achar a pessoa certa é muito difícil. Não só pra... Porque não é... Se coach, como eu falei, é uma função difícil de você entender em todos os sentidos, manager é tão difícil quanto, se não mais, nesse sentido. É bem complicado de fato explicar pra uma pessoa o que um manager faz, já que no fundo ele faz um pouco de tudo. Ele vai estar ajudando a equipe de forma ativa no que for necessário. Então, sim, o recurso ele faz parte, mas faz parte também essa dificuldade de ser algo tão novo e achar profissionais que estejam... É difícil porque você tem que, na maioria das vezes, formar um profissional, entende? Você tem que pegar um cara que tem uma noção de outra área e formar. E esse processo não é um processo simples. É um processo que demanda confiança, demanda a pessoa certa, a pessoa disposta a aprender e, principalmente, tempo. Então, eu acho que é uma questão de recurso, sim, mas é uma questão de tempo também. Abaixa! Brincadeirinha, isso não vai ajudar. Como você estava explicando, da parte da sua rotina também é gerenciar os blocos de treino dos jogadores, né? Que a gente chama de scrim. Eu queria entender um pouco como que funciona o acordo para, de repente, você treinar com outro time, marcar um bloco de treino. Isso é acordado com outros managers, outros coaches? Isso é feito semanalmente, diariamente? Eu queria entender um pouco mais do background disso. Isso aí varia um pouco de equipe. A gente tem como se fosse um padrão, mas... vão haver variações dependendo da equipe. Geralmente, o que acontece, e isso foi algo que a gente brigou bastante internamente, né, com os coaches, a gente teve bastante, momentos onde a gente se reuniu para realmente fazer isso acontecer. Todos os coaches das demais equipes que participam, é isso? A gente se reuniu, conversou bastante e criou canais ativos, parecidos com o que outras regiões já tinham, onde é fácil a gente se comunicar e normalmente a cadência que a gente marca com... Não é uma ciência perfeita, mas a gente marca geralmente com 2 semanas de antecedência. Cada equipe vai decidir o seu caminho, por assim dizer. Então tem equipes que vão marcar com muito mais antecedência. E tem equipes que vão marcar com menos antecedência. O que importa é que de fato você marque de forma organizada as coisas e não deixe de treinar. Então tem esse intervalo. As equipes, elas têm, óbvio, parceiros preferidos de treino. Cada uma vai funcionar de um jeito e vai ter uma eficiência. Mas normalmente acontece isso. Os acordos são feitos assim. A gente marca com 2 semanas de antecedência, não marca só com o time. A gente geralmente gosta de marcar, isso é meio que um consenso entre os times, com mais diversidade. E óbvio, se evita o adversário daquela semana ou dali a 2 semanas. Porque como a gente marca com 2 semanas de antecedência, acaba acontecendo isso. É um acordo de cavaleiros, no caso. Não tem algum tipo de acordo de confidencialidade? Todo mundo tá sabendo quais são os blocos de treinos dos outros times, né? Não necessariamente, porque o que você faz normalmente... Ah, esse é um ponto interessante que faz sentido perguntar. Normalmente o que você faz é anunciar que você tem aquele horário disponível de treino. E aí as pessoas conversam no privado. Então, no caso, eu tenho horário de quarta-feira à noite, tal horário. Aí todo mundo vai me mandar e eu vou escolher quem que é o meu companheiro de treino e deixa sigiloso que a gente tá treinando junto. Dá pra você ter uma noção, eu não vou entrar muito em detalhes de quem tá treinando com quem, se você for um pouco mais malandro dentro do sistema que o LoL coloca pra treino, mas é importante que seja mantido esse sigilo da melhor forma possível, até porque pode gerar interpretações ruins, dependendo da situação, pode gerar vazão pra coisas não tão legais, pode gerar uns probleminhas aí na situação. Ah, já é um acordo mais formal. Então, a gente tem a ideia do quanto que isso é importante, do quanto que isso tem que ser mantido. Então, a parte da confidencialidade das screens, ela é um acordo de cavaleiros, sim, mas quando ele é passado do limite, às vezes que isso aconteceu e que ficou... É que é difícil de provar, no caso, né? Como você vai provar que alguém, de fato, saiu do acordo? Mas às vezes que a gente suspeitou de problemas nesse sentido, viraram conversas e... Não vou dizer que geraram penalidades até hoje, mas se alguém passasse do limite do que era considerado saudável, fosse provado, sei lá, que de fato aconteceu um leak ou coisa do tipo, aí a gente teria que penalizar e, de alguma forma, isso atrapalharia a região como um todo. Você não vai querer treinar com alguém que... potencialmente pode vazar uma informação. Não é muito legal, né? Tá, eu entendo, com certeza. Mas as equipes, elas podem recusar treinos também? Podem. Claro. É super aberto. Se você não quer treinar com alguma equipe, seja porque você tem algum problema entre a sua equipe e aquela, ou o treino você acha que não rende, de fato você pode recusar. Isso aconteceu bastante lá fora, né? Vários times recusaram os times brasileiros a treinar em algumas situações. E isso foi um problema para elas, para as equipes lá. Mas isso pode acontecer, sim. E durante os treinos coletivos, os treinos em equipes, qual a sua posição? Você acompanha muito mais próximo os jogos dos jogadores? Você comenta durante os jogos ou você evita, tentando manter um ambiente muito mais próximo da competição no palco, por exemplo? Você falou tudo, a gente mantém o ambiente bem, bem, bem similar à competição no palco. Praticamente, assim, fidedigno a competição no palco. Mas, de certa forma, eu sou bem próximo dos jogadores no treino coletivo. Eu não comento durante, porque isso pode atrapalhar esse ambiente mais fidedigno ao competitivo. A gente quer que se mantenha o máximo da proximidade possível com que os jogadores vão ter, de fato, no stage. Algumas vezes eu tive essa situação de poder comentar para ajudar em alguns momentos específicos que, sei lá, os jogadores estavam esquecendo sempre de se preparar para o Dragon com 1 minuto antes. Aí eu abria o fone e falava: olha, pessoal, lembrem-se que o objetivo desse treino é Dragon, ou só Dragon, pessoal. Então gerava meio que quase que um behaviorismo neles de forçando até um momento que eles pegavam o costume. Mas tirando isso, atualmente a atuação do coach, ela é antes do treino, em preparar a rotina de treino, e depois de cada bloco de screen, além de momentos específicos estratégicos. Depois dos blocos de treinos, então você senta e conversa com o pessoal, passa um feedback de como que foi o jogo, ou vocês simplesmente partem para a próxima screen e analisam no final do dia? Gente, cada equipe funciona de uma forma, mas o padrão, por assim dizer, é que você vai analisar, depois de cada jogo, um pouco do que aconteceu. Porque você não tem muito tempo. Normalmente, os treinos aqui no Brasil, eles são de 1 às 4, de 5 às 8. Esse é o padrão. Lógico, pode ter janelas onde você vai ter treinos em outros horários, treinos pela manhã, etc, etc. Mas aí varia de cada equipe funciona de uma forma. Então, dentro dessa janela de treino, o que acaba acontecendo é que você tem, às vezes, o treino X terminando num horário que, sei lá, você acabou sua primeira partida e ela terminou 10 para as 2. Você jogou de 1 até 1h50. Você tem que ser rápido aí. Você tem que ser rápido no seu review. Porque você tem 10 minutos para fazer isso, tá pronto para o próximo jogo, senão você vai atrasar sua rotina inteira. Então, varia bastante. Cada equipe que eu tive uma perspectiva diferente de como fazer o feedback. Eu acho que as coisas que são super essenciais, elas sempre têm que ser passadas em relação ao fluxo de jogo e ao que compete, de fato, o treino. Então, a gente passa tudo, sim, do mais relevante, mas tem que ser muito dinâmico em relação à rotina, senão a coisa se perde muito fácil. E durante os jogos, ó, após deles, como que funciona a sua rotina? Por exemplo, vocês tiveram jogos presenciais, em palco, depois você coleta todo o feedback, qual que é o seu trabalho a partir disso? Você comenta de pós-campeonatos, né? Pós o jogo, acho que durante o campeonato. Então, o grande momento de todas as equipes, de fato, vai ser quando você estiver jogando no stage. É um momento que, querendo ou não, é onde a gente consagra todo o trabalho. E são situações e tem que... Não, às vezes não são tão fáceis de identificar. E esse é o momento, de fato, onde a gente vai ver o que funciona e o que não funciona. É ali que você vai ter essa certeza. E os dados de campeonato, eles têm como se fosse um valor premium em relação aos dados de treino. Porque tem várias coisas que funcionam em treino e não funcionam em campeonato. Isso é uma realidade muito, muito, muito, muito, muito visível e que, infelizmente, em muitos times que eu já trabalhei, é meio frustrante, né? Porque você pode passar por cima num treino, mas o jogador, ele reage de formas diferentes à pressão. Não só à pressão, mas a como as coisas funcionam. Então, pegar os dados de campeonato tem um valor um pouco maior nesse sentido. A gente pega os dados, trabalha aqueles dados estatisticamente, aí normalmente tem um profissional que é responsável em grande parte, talvez em muita parte, por isso, e trabalha com esses dados. Então, cada equipe funciona normalmente de uma maneira, cada equipe tem uma demanda, mas o que eu gosto e acho interessante para se fazer é sempre repassar os jogos do final de semana, antes de começar uma nova semana, mas em muitos momentos eu deixei o primeiro dia da semana de treino efetivo como um feedback, eu já vou analisar por mim, né, e passar os pontos mais importantes pro time. Um ponto legal que o pessoal não sabe e que acho interessante é que a Riot, de um tempo para cá, ela disponibiliza o áudio do dia do jogo gravado para os treinadores, né? Então, o que você pode tirar disso que é super legal? Você pode sincronizar. Geralmente eu tenho um profissional que me ajuda também nesse sentido. Ele sincroniza o áudio e passa esse áudio sincronizado com o vídeo do jogo mais sincronizado o mais rápido possível. Então, com esse áudio e a sincronização, eu posso chegar para minha equipe e apontar exatamente o que aconteceu em cada tempo, como que foi a conversa, onde pode melhorar. Então, isso tem um valor tático muito interessante. E é algo que normalmente eu gosto de começar a minha semana com. Entendi, entendi. Mas naquela, eu tô supondo que seja uma segunda-feira, no caso você comentou após o... Às vezes, porque depende se domingo é o jogo, aí não é segunda é terça, né? Ah, tá, então faz sentido, mas então domingo vocês já estão no dia ativo, né? Ah, é, sim. Naquele dia vocês não treinam, então? Depende de novo. Eu tô colocando esse depende, eu vou falar, nossa, Diogo, que chatice é essa de depende. Esse depende, ele... É que realmente cada equipe funciona de um jeito, gente. Vai ter uma equipe que você vai falar que não, a gente treina sim, a gente treina final de semana, a gente treina domingo, a gente treina antes do jogo. Se teve momentos, por exemplo, na PRG em 2017. A gente tinha uma equipe B e uma das coisas que eu gostava de fazer com essa equipe B era que no dia antes dos jogos ela treinasse com a equipe A antes de irem pro CBLOL para que a primeira partida dos caras não fosse no CBLOL. Então, fiz isso e foi algo que deu muito certo porque eu tinha uma equipe B do meu lado, não tem como não aproveitar, sabe? Um excelente momento para aproveitar essa equipe B da melhor forma possível e abrir essa possibilidade. Então pode se treinar sim no dia do jogo, mas não é algo comum, corriqueiro e padrão. É algo que você pode pegar. E aí talvez é a parte mais chata para quem sonha que a vida de coach é uma vida fácil. Porque eu não sei se você percebeu, mas o coach não teve descanso, né? Sim. Então não tem, de fato não tem. De fato você tem que aproveitar o tempo entre onde você está, que é o final de semana, que você tem os jogos, e o começo, e tá super preparado pra falar com os meninos de forma, com propriedade, com noção do que aconteceu. Então, o trabalho do coach, ele praticamente não para. Ele trabalha tanto quanto, e na maior parte das vezes, mais que os jogadores em questão de tempo. Você tem que estar preocupado o tempo todo e tem que se preparar para fazer da melhor forma possível quando for encontrar com os jogadores e a semana render. Para mim, o que acontece no CBLOL, aí, no caso, tem muito mais responsabilidade dos jogadores, de fato, lá na hora, mas você tem uma carga altíssima de responsabilidade na comissão técnica no começo da semana, em preparar aquele ambiente, em preparar a cabeça de todo mundo para fazer o melhor possível. Aí eu acho que tem essas nuances, aí eu acho que tem essas questões um pouco mais consolidadas, que o coach, no período de descanso, ele está preparando a próxima semana para já organizar a semana de todo mundo, para organizar a equipe dele para ter o melhor rendimento possível. E eu suponho que essa parte seja mais difícil também, né? O momento que você está preparando para passar o feedback para eles também, como você se prepara para passar? Sim, com certeza, com certeza. Essa parte, ela tem também as suas próprias nuances, por assim dizer. Tem as suas próprias situações, tem os seus próprios problemas. Então, saber passar, cada equipe vai precisar de um jeito diferente de fala. E, no fundo, o coach, ele tem que pecar pelo excesso. O que não é só o que você fala, é de fato como você apresenta. E quanto mais eu passo tempo nessa profissão, quanto mais eu me torno experiente, eu tenho mais certeza disso, que a base é ser um bom comunicador, um bom líder e passar as coisas da maneira mais interessante possível. É, imagino que, principalmente League of Legends, né? Existem muitos jogadores muito novos, né? Você acha que existe algum tipo de problema quando você está trabalhando com jogadores novos, com profissionais muito novos nessa carreira? Às vezes tiveram pouca experiência profissional antes de ingressar na carreira de profissional de League of Legends. Como é que você lida quando você tem algum jogador novo e inexperiente, no caso? Eu gosto muito, por mais irônico que isso pareça, eu gosto muito dos jogadores novos. Eu acho que eles trazem uma vitalidade muito grande para a equipe, uma vitalidade praticamente diferenciada, por assim dizer. Normalmente eles têm mais fome, eles querem muito, muito ganhar. E eu considero que o jogador novo, ele é muito pelo contrário. Ele tem, óbvio, as questões de confiança, as questões de segurança e as questões de experiência, todas atreladas, para que ele não teve esse momento. Mas eu tive experiência com jogadores que, assim como o FNB, que agora tá aparecendo bastante na PRG, que, respeitado o tempo, eles vão te entregar. E, de novo, o diferencial deles é vontade. Eles têm realmente fome de jogo. E isso faz com que trabalhar esses jogadores seja muito mais fácil em determinados pontos. De fato, eles vão quebrar a cara mais vezes e tem um risco associado a isso. Mas eu acredito que a fome e a força de vontade são muito maiores nesse caso. E é por isso que a gente tem visto jogadores novos em todas as regiões aparecendo e aparecendo bem. Sorria! Você é uma peneira! Joca, Riot, ela anunciou, acho que foi agora em 2019, né? Que a possibilidade da inscrição de dois técnicos. Eu queria entender como que isso funciona na prática. Vocês dividem funções? Existe algum tipo de hierarquia? Apesar da inscrição de dois técnicos ser algo que, para todo mundo que assiste, é visível, né? Você tá vendo dois técnicos no palco. De fato, as comissões técnicas tinham mais de dois integrantes faz tempo. Na realidade, as comissões coreanas, chinesas, europeias e norte-americanas têm pelo menos três, na maior parte das vezes. Para mais, para muito mais. Então, você poder ter dois coaches no palco, de fato, é excelente. A Riot fez isso no Brasil recentemente, mas experiências haviam sido feitas na América do Norte primeiro. Premia quem trabalha, já que dá exposição para dois coaches e não um. Mas é muito difícil trabalhar no League of Legends de forma em comissão e tudo, sozinho. Você tem que dividir funções, é importantíssimo, é praticamente imprescindível dividir funções. E sobre como isso funciona na prática, eu, pelo menos até hoje, tive trabalho com assistentes técnicos incríveis. O mais recente foi o John Ray, mas Juke, Arthur, todos são assistentes técnicos que fizeram um trabalho sensacional comigo, que eu lembro, outros também, claramente, eu não tô lembrando aqui na ponta da língua, porque não é o mais recente. E todos eles me ajudavam, cada um tinha sua especialidade, e claro, eu, por exemplo, jogo jungle e suporte, obviamente eu vou saber mais essas roles. Eu fui jogador competitivo na jungle, então esse é um assunto que eu normalmente gosto de ser responsável e tocar. Mas, sei lá, se o cara é muito, muito, muito, muito bom em review, deixa o cara fazer o review. Então, é você saber assim como na sua equipe de jogadores, tirar o melhor de cada componente da sua comissão técnica e saber cobrir pelas fraquezas. Entendi. Mas no caso, até como você mencionou, você citou o termo assistente técnico, né? Então existe uma hierarquia. Você como coach e tem o assistente técnico te auxiliando de alguma forma, né? Sim. Ah, acredito que como quando você fala de head coach, praticamente todo mundo que está junto com ele é um assistente. Mas é complicado de colocar em palavras, porque, na realidade, o head coach ele faz uma função de, em muitas equipes, de instruir todos a realizarem seu papel da melhor forma possível. Em equipes lá de fora, o head coach, às vezes, você nem vê ele no draft. Ele está literalmente fazendo uma função administrativa. Aqui no Brasil ainda é meio misturado, em algumas outras regiões também. E o head coach ele assume funções de treinamento ativas, mas ele pode ser só essa função. Então depende do que a sua equipe de fato deseja. Mas entre as hierarquias, por assim dizer, geralmente você tem um diretor ativo do time. Na verdade, se for colocar numa hierarquia completa, já que você fez a pergunta, varia de time para time, mas isso é o padrão. Você tem o dono do time, que é de fato quem fez acontecer, porque se ele não tivesse pagando todo mundo, ninguém estava trabalhando. Você tem um possível CEO, que aí seria um diretor, né? Um CEO barra diretor. Esse diretor ele pode ser um diretor do time ou da equipe de LoL. Pode ter os dois também. Pode ter um diretor de esportes para todos os esportes e um diretor de LoL para LoL. Abaixo desse diretor, geralmente você tem o head coach. Abaixo do head coach, aí vai variar, mas você vai ter o manager junto com os outros coaches. E aí, no final, o jogador. Essa hierarquia, ela normalmente ela é respeitada principalmente em três estratos, né? Você tem o jogador, toda a staff e a direção. E essa aí, de fato, ela é respeitada ativamente. Mas entre head coach e os outros coaches, eu pelo menos trabalhei em muitos momentos em um termo de equidade, onde os coaches que trabalham comigo têm voz ativa. De fato, a responsabilidade ela é muito minha. De fato, eu sou a pessoa que, como head coach, apareço lá, sou cobrado pela direção, sou um porta-voz da direção nesse sentido, mas todos os coaches, pelo menos que trabalharam comigo, eles podem atestar isso, eles tinham voz, sim, pro time, não era uma hierarquia tão dura de, tipo, eu sou head coach e eu decido. Não, sempre ouvi ativamente eles e acredito que esse é uma coisa que traz bastante sucesso para uma equipe. É, acho que na época, acho que foi até ano passado, né, antes do Hiro assumir como coach da Kabum, acho que era o Noodle que estava trabalhando como coach, né? Era o Noodle. A equipe da Kabum elogiou muito ele, mas eu acho que eles comentaram que, isso me corrija se eu estiver errado, que ele não tinha muita experiência com o WoW, mas muito mais com gerência de equipe. As coisas que eles comentavam era isso, se eu não me engano, sim. Então, eu tenho uma dúvida em cima disso, se você concorda que, de repente, um manager, um coach de WoW, eles talvez tenham que ter mais experiência com lidar com equipes do que menos experiência técnica diretamente? Acho que o ideal seria um pouco dos dois. Por exemplo, muito se elogia o Peter, que é o coach, ex-coach da INTZ, que passou e mudou o LoL no Brasil. O Peter sabe muito de LoL, mas o que pouca gente entende é que as formações dele são em coisas que não tem nada a ver com LoL. As verdadeiras habilidades dele, e eu tive esse contato com ele, é sobre como ele passava isso e como ele era bom como profissional, realmente. Nada a ver com LoL. Ele passava o LoL, ele tinha esse conhecimento, mas ele era muito bom como profissional. Ele era um profissional de treinamento muito bom. Ele sabia lidar muito bem com pessoas. Então, eu acredito que é um sweet spot entre os dois, é interessante. E quem sabe ali, que a Kabum realmente não conseguiu, mas imagina se eles tivessem a experiência de um coach coreano em relação ao LoL, que nem o Hiro, somado com a experiência em pessoas do Noodle. Poderia ter sido um sync muito interessante. Então, eu acho que não dá pra fazer só com uma das expertises. Também tenho minhas dúvidas sobre o Noodle não ter conhecimento de LoL, que ele tem sim, mas só a equipe pode falar e ele mesmo. Mas eu acho interessante um mix dos dois e acredito que esse é um bom caminho para os coaches que sabem mais de um ou mais do outro e completar com o outro. Ativamente, eu pelo menos tenho buscado isso de todas as maneiras. Buscado em treinamento de liderança, tô aprendendo coreano, tô fazendo aula de coreano. Então você buscar complementar não só com o LoL, para que aí você continue evoluindo como profissional, é de fato algo muito interessante. E tem uma discussão que rola muito, normalmente quando o pessoal faz a entrevista eles também perguntam, e eu também quero saber a sua opinião, o que você prefere, Game Office ou Game House? 100% escrito com todas as letras, prefiro Game Office, mas preferir é algo que, de novo, eu acho que essa pergunta ela é feita e ela é respondida da pior forma possível, porque eu não acho Game House ruim, não é essa a questão, eu prefiro... O Joko atualmente, para a equipe dele, ele vai preferir Game Office, porque dificilmente eu vou... Na verdade, eu nem sei, porque agora eu tô sem equipe, então eu não tenho certeza do que eu prefiro, para ser bem sincero. Porque, por exemplo, se é uma organização 100% nova, com jogadores novos e que quer construir tudo, talvez o Game House seja melhor nesse sentido. A Game House ainda é usada em alguns times da Coreia, ainda é usada em alguns times da China. Por quê? Exatamente porque uma Game House extremamente funcional, ela pode catapultar um time muito rápido num padrão de excelência. Agora, o Game Office ele tem mais padrões com a legislação brasileira, mais padrões com o que é esperado de um trabalho e ajuda mais o jogador na parte, jogador e staff, na parte de divisão entre trabalho e jogo, trabalho e diversão, trabalho e casa, principalmente mentalmente, deixa o jogador bem tranquilo. Então, eu sou um cara que defende muito o Game Office hoje em dia, mas eu não descarto a Game House como uma possibilidade para equipes mais novas, para um começo de trajetória. Últimas palavras? Ha! Não, só morre! Joko, quero agradecer muito sua participação. Obrigado pelo tempo, pela paciência. E eu queria perguntar se você quer deixar algum recado, deixar os links e endereços para o pessoal te encontrar. Sobre isso, eu queria com certeza agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre LoL, falar sobre o meu trabalho. Espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar mensagem pelo Facebook, pelo Twitter principalmente, onde eu respondo com mais agilidade. Eu faço streams pelo fb.gg no Facebook, se você não conhece. E principalmente, posto conteúdo sobre LoL praticamente diariamente no meu canal do YouTube, youtube.com/jokolol, Joko com D-J-O-K-O. E LOL, L-O-L. Então, só procurar Joko YouTube ou Thiago Maia, se quiser, né? Thiago Maia YouTube. Talvez você ache outra coisa. Mas você pode me seguir por lá. E obrigado pela possibilidade de estar aqui novamente. Isso aí, gente. Muito obrigado. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai dar uma olhada.